Panorama Agrícola para 18 de julho de 2013, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quinta-feira de lua crescente, no ar para você o Panorama Agrícola de 18 de julho. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: alegria atrai simpatia. No programa de hoje você confere uma entrevista sobre as linhas de trabalho de pesquisa em mandioca, plantio direto, solos, nutrição e melhoramento genético. Tem também o Panorama Regional. Chicão de Lages fala sobre o sal proteinado. Você pode participar aqui do Panorama Agrícola. Envie e-mail com sugestão de pauta para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligue 48-3665-5359. Uma dica que pode mudar o seu dia. Cuidado com vazamentos em sua residência. Essa pode ser a principal fonte de desperdício de água na sua casa. Torneira pingando, canos furados e o vaso sanitário podem desperdiçar muita água. Uma torneira mal fechada pode desperdiçar 46 litros de água em um dia. Para identificar vazamento em vasos sanitários, veja se existe água escorrendo. Jogue talco no fundo da privada e observe por alguns minutos. Se houver movimentação do pó ou se ele sumir, existe vazamento e é preciso corrigi-lo. É hora das notícias. Especialistas debateram recentemente em Brasília alternativas para aplicar agrotóxicos em determinadas culturas sem prejudicar a vida das abelhas. O problema vem sendo estudado no Brasil há pelo menos 4 anos. Representantes de apicultores e do Ministério do Meio Ambiente relataram casos de mortalidade e apontaram como maior culpado o uso indevido de agrotóxicos neonicotinoides. Existem suspeitas de que essa substância seja fatal às abelhas ou provoque lesões como a perda de orientação no espaço ou ainda a perda de olfato. Desde 2012, o IBAMA e o Ministério da Agricultura estabeleceram regras para o uso de pesticidas à base dessa substância. Na Europa, produtos com neonicotinoides estão proibidos por causa dos riscos que causam ao sistema nervoso de insetos polinizadores, o que restringe a área de atuação da espécie e, assim, o rendimento de diversas culturas. As abelhas, principalmente as abelhas silvestres, são responsáveis pela polinização de cerca de 70% das culturas, que respondem por 90% da oferta global de alimentos. Em torno de 70 mil produtores do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina vão ser beneficiados com um sistema inédito de controle de qualidade do leite. Pela internet, o produtor vai poder acompanhar se o produto chegou sem adulteração na indústria, reforçando assim a fiscalização contra novas fraudes. O controle do produtor geralmente encerra-se quando o caminhão sai da propriedade em direção à indústria. Agora, esse sistema deve prolongar essa vigilância em qualquer lugar, com acesso à internet, os empresários rurais poderão acompanhar como o leite chegou ao destino final por meio de uma senha pré-cadastrada. Esse sistema foi desenvolvido por um laboratório do Rio Grande do Sul. Fique ligado no Panorama Regional. Sal proteinado. O período de inverno no Planalto Sul catarinense é caracterizado pela baixa produção das pastagens nativas. Com baixo valor nutritivo, os animais reduzem o consumo de nutrientes e podem perder até 25% do seu peso vivo. Em trabalhos realizados por pesquisadores da EPAGRE, Estação Experimental de Lages, desde 1984, verificou-se a deficiência de alguns minerais específicos e excesso de outros em várias fazendas criatórias no Planalto Sul catarinense. Essas informações serviram de base para a formulação de um suplemento organo-mineral chamado de Salboc, que satisfizesse as necessidades dos animais dos nutrientes em carência no campo nativo. Reuniões técnicas estão sendo realizadas em algumas comunidades rurais no município de Cerro Negro, com a participação dos técnicos da EPAGRE, do Escritório Municipal da EPAGRE, também com o Reinaldo Reitz, que é representante da Diprorama, e o João Trento, que é o responsável técnico desta empresa. Então, foram abordados assuntos relacionados à importância da mineralização dos animais como forma de prevenção de carência ou mesmo doenças dos bovinos, em consequência, aumentando a produção e produtividade dos mesmos, gerando, então, assim, mais renda aos produtores. Segundo Luiz Carlos Silva, que é extensionista rural da EPAGRE do município de Cerro Negro, já pelo segundo ano consecutivo acontecem essas palestras técnicas, fortalecendo então a relação de parceria entre a EPAGRE e as empresas privadas, com o objetivo então de levar conhecimento e tecnologia aos produtores do município de Cerro Negro, na região serrana. Hamilton Weber Xavier, Chicão, EPAGRE, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje, nós conversamos com Luiz Augusto Martins Perucchi, que é da Estação Experimental da EPAGRE em Uruçanga. Ele comenta sobre o projeto Repensa, um projeto que tem pelo menos 6 linhas de pesquisa. Confira cada uma delas. A primeira linha de trabalho é a linha de efluentes e resíduos da mandioca. Quem trabalha com fabricando farinha e assim por diante, sabe que existe, quando se prepara a farinha, existe o problema da manipoeira, né? Esse é um dos assuntos que está sendo tratado. Também está sendo trabalhado a questão de resíduos da fabricação da farinha, né? A segunda área de trabalho desse projeto é a linha de melhoramento genético, dividido, né, dentro dessa área de melhoramento genético, diferentes pontos de atuação, como por exemplo a criação de novas variedades de mandioca e também de aipim. Também estão sendo desenvolvidos estudos muito interessantes na área de bioquímica da mandioca. Uma terceira linha de trabalho está sendo a área de sistemas de cultivo. O objeto principal é o desenvolvimento de formas mais eficientes nos sistemas de cultivo, principalmente no plantio direto, e também uma área interessante, desenvolvendo uma plantadeira voltada para a realidade do pequeno agricultor. Também está sendo desenvolvido uma outra área, grande área do projeto, é a questão de solos e nutrição, onde está sendo estudado como a situação da nutricional da cultura e como você pode fazer uma adubação mais equilibrada. E também uma outra área é a área de fitossanidade, onde estão sendo estudadas as pragas e as doenças que causam dano para a cultura. Também existe, evidentemente, dentro desse projeto, uma área que é a área de gestão do projeto, que basicamente procura o quê? Consolidar, fazer a consolidação de toda essa equipe, né? Botar essa equipe para conversar e acertar os rumos da pesquisa em mandioca, né? visto que uma coisa muito interessante para a gente saber é que a mandioca, como uma planta nativa do Brasil, ela deveria tá recebendo um maior aporte de recursos e mais pesquisadores para a gente poder desenvolver mais tecnologias voltadas para essa cultura que é tão brasileira, que é a mandioca. Conversamos aqui no Panorama Agrícola com o engenheiro agrônomo da Estação Experimental da IPAGRE em Uruçanga, Luiz Augusto Martins Perucchi, sobre a cultura da mandioca e as pesquisas envolvendo a mandioca em todo o país. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.